gente é vigiar minha praça. A gente é vigiar no ponto dos ônibus. Eu quero ser um homem nesse planeta. Vocês veem como vocês não sabem voltar. Vocês criaram uma confusão. Casa, no ponto do ônibus e nas praças, por os bichos da cara preta, que só quer bater de marreta. Você sabe que nosso Brasil, que antigamente era muito melhor, agora você é vigiado nas praias, dentro das suas casas, pelos bichos da cara. Eles querem me bater nesse planeta. Eu quero ser um homem livre nesse planeta. Você sabe que meu Brasil de antigamente, você podia ficar pelos mesmos da rua, sem documento, sem emprego, dormindo no relento. Mas agora atualmente você não tem essa liberdade de viver livre.